Pode, cada um faz o que quer, né? Não, mas é isso mesmo, tem que ter ideia, né? Que é Brasil, não tem nada a ver com a parada. Tom. Vou pegar só a última parte, né? Porque esse link aí, não, na hora normal, tá? Por que você vai? Aí ele vai dobrar uns 3 vezes. Como eu tava vivo, né? Isso é que eu perdi o projeto. É boa, boa, boa. Não vou usar aqui mesmo, mas de lá tá aqui, se eu ter couro. Cannabis consumidor. Vai tragar.